Eu tenho pena, eu tenho pena, mas quando a rosa baixa o galho, mas teu semblante me embeleza, e teus cabelos lindo espalham, e teu semblante me embeleza, e teus cabelos lindo espalham. Eu tenho pena, mas quando a rosa.